Está começando O Trabalho no Divã. Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen. No programa de hoje do Trabalho no Divã, vamos trazer algumas perspectivas a respeito da síndrome de burnout e como ela se insere no cotidiano corporativo. Esperamos que ao término do programa você consiga compreender quais são os agentes estressores do ambiente do trabalho que mais atuam e aceleram o processo de adoecimento emocional, descobrindo como atenuar seu impacto no seu organismo. Maneiras também de se autodiagnosticar para perceber a hora de pedir ajuda profissional e, obviamente, maneiras práticas de evitar que este mal te domine. Entenderá também o mecanismo do burnout no seu organismo, de maneira a torná-lo consciente e apto a ajudar a si e aos que te rodeiam, evitando sofrimentos e aflições desnecessárias. O mundo corporativo às vezes me parece muito semelhante à mitologia grega, onde organizações, ou Olimpo, são recheadas de histórias fantásticas de tragédia e superação, onde heróis e vilões se enfrentam até as últimas consequências. Vamos falar hoje de alguém que, assim como os semideuses, viveu desafios que iam além da capacidade humana, assim como estava disposta a qualquer sacrifício para atingir os seus objetivos. Nossa heroína será a ex-diretora de um grande grupo ligado ao ramo de beleza, que conseguiu o feito quase impossível de triplicar as expectativas de vendas, adiantando em 4 anos indicadores como market share, faturamento e margem. Como qualquer herói, sacrificou a sua vida pessoal. Provavelmente, teve de enfrentar muitos inimigos, tanto internos quanto externos. Deve ter sido traída e muitas vezes se sentiu sozinha. Por outro lado, encontrou bons e inesperados parceiros de jornada. E deve ter sentido que algumas vezes a sorte lhe sorriu, como se fosse ajudada por alguma divindade. Mas sempre manteve o controle e a certeza de que cumpriria a sua missão. Na vida corporativa, ter uma jornada de 16 horas passou a ser a rotina de uma infinidade de pessoas, sofrendo aflitiva e dolorosamente pressão de acionistas, fundos red, resultados trimestrais sempre positivos, equipes dispersas ou dispostas a te sabotar para ficar com a sua posição, concorrência acirrada e muitas vezes desleal, mas toda essa pressão é recompensada por um pacote de benefícios incríveis, com poder, dinheiro, acesso a luxo, condições diferenciadas para filhos e familiares, podendo acessar tudo o que o mundo oferece de melhor. Tudo caminhava exatamente como esperado na vida de nossa heroína, e tudo conspirava para alavancá-la a posições ainda maiores na organização. Não fosse o burnout lembrá-la de suas limitações, de sua humanidade e de sua finitude. E após os maiores resultados operacionais de sua carreira, seu corpo e mente travaram, impedindo-a de prosseguir perseguindo seus sonhos, ou seja, fazendo-a repensar seus sonhos e reavaliar o que valorizava na sua vida. Apesar de toda a riqueza, status e poder que a vida dos altos executivos vivem, quando se deparam com a mortalidade, geralmente voltam a submeter as suas escolhas a uma nova balança, onde redefinem o peso de quanto vale a sua vida e de seus relacionamentos familiares, buscando o maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas o que será que faz com que tantos têm um desequilíbrio tão evidente, mesmo custando o casamento, a desestruturação da família, da saúde e até da vida pessoal? Será que a cultura organizacional vigente exerce uma seleção natural estimulando e recompensando os profissionais que têm uma balança totalmente pendida para a vida profissional em detrimento da pessoal? Mesmo que adotem discursos de qualidade de vida e bem-estar das pessoas? Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Modernidade e Trabalho com Edivaldo Collen. Bom, pessoal, como vocês viram, o tema do podcast dessa semana é burnout, que é um problema tipicamente moderno, né? Até poucas décadas a gente não tinha sequer essa síndrome descrita em nenhum manual. E ela ocorre basicamente quando a nossa biologia não dá conta das exigências da modernidade. Se a gente parar para pensar, a nossa espécie é a mesma biologicamente há pelo menos 300 mil anos. Mas, olhando pelo aspecto cultural, a gente teve grandes transformações, desde a época que a gente convivia em pequenos grupos, até tribos e depois pequenas cidades. E aí, na Revolução Industrial, a gente passou a inserir máquinas no processo de produção. Então, aquele ritmo que era ditado pela nossa força física ou dos animais que a gente usava para os trabalhos mais pesados, foi substituído pelo ritmo do maquinário, do motor a vapor, do motor a óleo, do motor elétrico. Com isso, a gente teve um deslocamento muito grande de pessoas do campo para a cidade, né? Afinal de contas, a indústria estava nos centros urbanos e era ali que ficava o emprego. Então, esse grande número de pessoas que foram, né, para as cidades, elas passaram a ser expostas tanto a muito mais estímulos do que elas estavam acostumadas, né? Muito mais pessoas que elas conheciam, que elas cruzavam nas ruas, você tinha automóveis andando de um lado para o outro, você tinha muito mais coisas acontecendo do que na vidinha pacata lá no campo. Outro aspecto relevante é que o uso de máquinas trouxe um aumento na produção. E aí o foco foi deslocado para a produtividade e as empresas passaram a exigir mais resultados em menos tempo. E a partir daí a tecnologia passou a fazer parte cada vez mais do nosso cotidiano, né? Com nossos artefatos tecnológicos, nossos dispositivos, a gente passou a conseguir realizar certas tarefas que antes a gente não conseguia. Então a gente ficou com uma sensação meio de onipotência, né? De ser multitarefa. Quando na verdade a gente não é. Inclusive, há muitos estudos que mostram que se a gente tenta realizar duas tarefas ao mesmo tempo, uma delas sempre vai ser prejudicada. Mas uma das maiores características de nossa espécie é a adaptação, a nossa flexibilidade, a nossa aptidão para criar aptidões. E o problema é que às vezes a gente se adapta demais. E aí, quem dança perfeitamente conforme a música acaba esbarrando nos limites biológicos, porque o ritmo que a gente tenta alcançar hoje em dia é um ritmo de máquina. Mas se até um carro, né, se a gente exige demais, a gente funde o motor, se a gente não abastece, se a gente não troca o óleo, se não colocamos água, ele para de funcionar, quem dirá de nós, né, seres orgânicos meramente mortais? E é justamente isso que acontece com o nosso corpo quando ocorre a síndrome de burnout, né? A gente exige tanto fisicamente, mentalmente, emocionalmente de nós mesmos que a gente acaba ficando sem energia, né? A gente funde o nosso motor. E essa exposição prolongada a vários elementos estressores, né, acaba causando uma pane no nosso organismo. O próprio sistema imunológico, ele para de responder, ele não dá conta de lidar com as ameaças externas. Mas, apesar dos sintomas, né, aparecerem no indivíduo, numa pessoa, a causa do burnout, ela é estrutural, ela é coletiva. Então, não se trata de dizer que uma pessoa é fraca ou forte, que aguenta pressão ou não. É uma questão psicossocial. E se aquele indivíduo doente sair daquele lugar, quem entrar, né, vai sofrer as mesmas consequências. E o problema não é só para aquele sujeito que está adoecendo, né? A própria empresa ela também sofre consequências bem negativas. Aquele funcionário perfeito, que veste a camisa, que é super engajado, ele vai ser perdido. Porque ele se dedicou tanto, ele fez tanto pela empresa, que ele não deu conta. Ele é como um fusível que passou muita energia e ele acabou queimando. Então a empresa vai acabar desfalcada de alguém que é bem importante para ela. E além da perda, tem também todo o transtorno de treinar alguém para fazer essa substituição, né? Se é que esse funcionário é substituível também. A imagem da empresa também pode ficar muito abalada, tanto dentro quanto fora. E se ela não prestar atenção, ela vai continuar perdendo funcionários. Porque você pode mudar as pessoas, mas se você não muda a estrutura, os vetores vão permanecer. Então o problema também vai permanecer. E algo que é bastante estranho é que o problema não tem uma causa assim tão imponente. Não é um câncer, uma doença viral incurável, genética, degenerativa. É uma questão de ritmo, é de aceitação de limites. A empresa aceitar que os seus funcionários têm limites e os próprios funcionários também aceitarem que eles também têm limites. E isso faz com que o tratamento e a prevenção dessa condição seja bastante simples, né? Mas tem que ser feita individualmente, mas também a nível organizacional. E a gente pode inclusive elencar alguns fatores de risco, como uma carga de trabalho incompatível. Você coloca uma carga muito grande em pessoas que não dão conta, ou coloca o trabalho que 5 pessoas fariam, 3 pessoas fariam na mão de uma só. Se há uma falta de controle muito grande também no trabalho, se ele é muito burocrático, se a pessoa tem que ficar checando nos mínimos detalhes, se ela não pode colocar nem um pouco de subjetividade ali na atividade que ela está fazendo, isso também é bastante estressante. A falta de recompensas apropriadas também é um fator de risco. Né? Se o funcionário acredita que ele está trabalhando muito mais do que ele recebe no final do mês, e às vezes nem chega a ser o retorno financeiro, mas o próprio reconhecimento da liderança, dos colegas, né? Se ele não vê resultado do trabalho que ele está fazendo, isso também é um complicador. Se o funcionário também percebe que ele está num ambiente injusto, né, que as coisas são desproporcionais, que as regras não são claras, que tem favoritismo por um lado e ele sai prejudicado do outro, também é um problema. E se ele também não constrói conexões positivas no trabalho, né, se é muito difícil para ele encontrar elementos que agradam, né, que satisfazem no trabalho, o próprio ambiente vai ser um estímulo muito aversivo. Outra coisa bem importante é o conflito de valores. Se eu trabalho em um lugar e meus valores estão constantemente à prova, se eu tenho que ficar reavaliando minhas escolhas, se eu não me sinto confortável com a atuação da empresa que eu trabalho, isso vai me gerar um estresse tremendo. Então o que a gente pode perceber é que a síndrome de burnout não é um problema grave ou uma questão dificílima de resolver. O que tem faltado é uma disposição para isso. Por parte das pessoas, é elas entenderem que há limites, que elas precisam de uma quantidade de descanso que seja compatível com a quantidade de esforço que elas realizam no dia a dia. E nem sempre a gente presta atenção nos sinais que o nosso corpo dá. Uma dor de cabeça, uma irritação, uma insônia. Às vezes a gente ignora e segue a vida. E do lado das empresas, é elas respeitarem esses limites e não sacrificar todos os funcionários em nome do lucro. É entender que não é porque a gente pode ir mais rápido que a gente deve. Então é isso. Tem muito mais coisa para ser falado sobre o assunto. A gente vai retomar várias coisas mais para frente, mas por hoje era mais ou menos isso que eu queria dizer. Um abraço e até a próxima semana. Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Neurociência e trabalho com Marcos Moreno. Vamos entender, aos olhos da neuropsicobiologia, o que aconteceu na crise de burnout no caso da diretora que estamos analisando neste programa. A síndrome de burnout, que é uma exaustão mental, está associada a alterações fisiológicas no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e, consequentemente, a desregulação do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Estudos apontam haver uma relação muito forte entre sintoma de exaustão emocional e os níveis de cortisol. Antes de uma crise aguda como o burnout, muitos sintomas crônicos se acumulam, como sentir cansaço, dificuldade de sair da cama pela manhã, insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração e memorização, assim como imunidade baixa e muitas vezes associado também a um aumento do consumo de carboidratos. Imagino que descrevi os sintomas de uma parcela considerável de nossos ouvintes. Saiba que longos períodos de baixo e médio estresse e um curto período de alto estresse geralmente não levam a crises de fadiga adrenal, como é o caso do burnout. Mas altos níveis de cortisol por longos períodos, meses ou anos, provocam efeitos nocivos importantes em nosso organismo, mente e no nosso emocional. Olhando novamente o caso do estudo, a ex-diretora tinha uma agenda pessoal muito atribulada, com viagens internacionais, 14 horas de jornada, jantares de negócio, eventos sociais, e o que precedeu a crise foram fechamento do ano fiscal da sua empresa, com metas e o esforço para conseguir resultados altamente alavancados. E após esse período, já quando estava nas suas férias, ela teve a estafa mental, que é o burnout, demonstrando ter perdido a capacidade de se desligar e descansar. Quando estamos nervosos e com medo, a área do cérebro que é acionada é o sistema límbico, que é responsável por ataque e defesa, numa simplificação, óbvio. E a área pré-frontal, onde estão as capacidades mais complexas de ler a situação e tomar decisões apropriadas, é praticamente desativada. É o pior dos mundos. Regredimos aos instintos mais básicos de sobrevivência e deixamos de fora toda a inteligência e competências mais complexas que permitiriam entender que não estamos fisicamente ameaçados e, portanto, deveríamos desligar o sistema límbico e, sim, acionar o pré-frontal. Constantemente, vivemos acionando o sistema que inunda nosso organismo com adrenalina, preparando-nos para ataque ou para fuga. Num ambiente onde este comportamento é totalmente inadequado, obviamente nos contemos, mas o nosso coração trabalha como se estivéssemos na iminência de um ataque, fadigando o músculo, aumentando a pressão arterial e tornando nosso raciocínio lento e inadequado. Nosso organismo não se adaptou ao mundo moderno e aos verdadeiros perigos do nosso mundo corporativo. Algumas dicas que podemos dar para quando se sentir em um pico de adrenalina no corpo é sair do ambiente, respirar profundamente por 3 a 5 minutos, buscando relaxar o corpo e associando a uma técnica, onde você vai fazer perguntas na sua mente. A primeira pergunta que você deve fazer é: qual é o meu interesse nessa situação? E qual é o interesse dos demais envolvidos nessa mesma situação? Ao fazer essa pergunta, possibilitamos olhar essa situação por ângulos diferentes que não só o nosso próprio. Um segundo nível da pergunta seria: o meu interesse interfere ou prejudica o interesse de alguém? Fazendo essa pergunta, mais uma vez, você não só vai perceber o que é interessante e importante para você, mas saber se este ponto não está prejudicando e, assim, obviamente, fazendo com que essa pessoa fique na defensiva com relação a você. E aí, obviamente, você passa a entender melhor as reações. E nós vamos partir agora para o terceiro e último nível. Será que existe uma estratégia em que todos esses envolvidos que estão aqui também possam ganhar? Desta forma, você vai ter a grande chance de ter uma estratégia em mãos que pode vivenciar e trabalhar a situação de uma forma muito melhor. Mas o principal objetivo de fazer essas perguntas é acionar o pré-frontal, pois é a única área do cérebro capaz de responder essas perguntas. Então, quando você está montando uma estratégia, quando você está entendendo uma situação como essa, você naturalmente aciona essa área do cérebro, que obviamente faz com que você volte ao controle. O sistema límbico sai de cena e o pré-frontal assume. Muito bem. Vamos voltar agora ao caso da ex-diretora. Olhando, observando o organismo dela. O organismo perdeu a sua capacidade de aprender a responder de uma forma adequada à situação, que era uma situação de tranquilidade, paz, e para que ela promovesse o relaxamento. No entanto, o estado de emergência e adrenalina continuou fluindo no organismo dela. Ao perceber que ela não se desligava e o corpo ela estava tomando uma iniciativa completamente inadequada para a situação, ela acabou entrando em pânico e travou. Depois de se viver tanto tempo em uma situação de estresse, é comum perdermos a capacidade de relaxar sozinho e passamos a depender de substâncias como remédios e álcool para conseguir esse relaxamento. Agora faça o seu próprio diagnóstico. Perceba como anda o seu nível de estresse. Pense, qual é o período em que ele ocorre mais? Como anda a sua capacidade de relaxamento? Será que você se lembra da sensação de prazer de estar relaxado? A partir do seu autodiagnóstico, possibilitará reconhecer se você está acumulando um passivo de cortisol que vai no futuro lhe prejudicar, ou se você está conseguindo gerenciar bem o estresse. Caso perceba que está gerenciando mal o estresse e não está conseguindo gerenciar bem o relaxamento do seu organismo para uma boa recuperação, o quanto antes busque maneiras de reverter esse quadro, pois, se você não assim o fizer, provavelmente em algum momento você vai acabar com um bloqueio físico e emocional, como o burnout. Boa semana e até o próximo podcast. Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Perguntas no Divã. Agora, na sessão de pergunta, a gente tem uma perguntinha da Miriam Ferreira. Ela quer saber, burnout é uma doença de executivos? Por que nas notícias sempre mostram gente rica que larga tudo quando adoece? Bom, Miriam, eu acho que a questão que nós estamos aqui pensando é a respeito de tabus e preconceitos. Imagino que a doença psíquica ainda está impregnada nessas questões e é por isso que eu entendo que só os altos executivos que aparecem na mídia com a questão do burnout. Por que que imagino isso? Ninguém entende, por exemplo, como algo, né, o burnout, como algo que possa acontecer naturalmente pelos processos organizacionais que estão acontecendo, mas geralmente atribuído muito mais uma fragilidade da pessoa, né? Então, isso é do senso comum. Então, a pessoa só que quando a gente olha, por exemplo, para um executivo, né, eles são vistos como pessoas que estão acima de qualquer suspeita em termos de capacidade de resiliência, de determinação. Afinal de contas, para chegar lá, eles passaram por provas muito difíceis de serem transpostas. Né? E, de uma certa forma, se essas pessoas tiveram uma crise como esta, tendemos a justificar, é mais justificável, né? Temos uma certa complacência, né? E até mesmo conseguimos compadecer do sofrimento da pessoa. Por que é mais fácil compadecer o sofrimento de um executivo? Porque, obviamente, quando você pensa, por exemplo, numa carreira executiva, nós temos uma pessoa com com rendimentos fantásticos, com benefícios invejáveis. Ela tem muito poder em suas mãos e ninguém imagina que essas pessoas abririam mão de tanto poder, de tanto dinheiro à toa. Né? Quer dizer, isso só pode ser uma coisa muito séria. Elas trabalharam muito duro e elas estão agora colhendo os resultados da sua carreira, de todo o sucesso e todo o esforço que elas fizeram. Então, para que elas abandonem suas carreiras, essa questão, ninguém vai ter dúvida, por exemplo, de que essa pessoa vai imaginar que ela é fraca ou que isso, por exemplo, ela está fazendo corpo mole. Coisas que a gente pensa para os demais, né? Provavelmente a gente tem dúvidas sobre se essa pessoa ela não é fraca, se ela não é resiliente, né? Ou até mesmo, né, se ela não é uma sem-vergonhice da pessoa, né, se ela está fazendo um corpo mole ou está usando o que é uma desculpa da moda. É? Eu não sei como é que você vê isso, Edivaldo. A gente tem a questão de que essas pessoas estão saindo justamente daquele lugar que todo mundo gostaria de ocupar, né? Então isso acaba que estoura um pouco, aparece mais na mídia. E na verdade é uma síndrome que é muito comum em enfermeiros e professores, por exemplo, né? Ou as outras profissões, elas precisam lidar com demandas cada vez maiores, né? São pouco recompensadas pela quantidade de responsabilidades que elas assumem. Então, não é exclusividade de executivos, né? Somente aparece mais na mídia por conta do status mesmo. E qualquer pessoa, né, tá suscetível à síndrome, né? É quando o limite do corpo e da mente eles são extrapolados, e aí é quando a coisa acontece. Maravilha. Vamos lá, tem uma outra pergunta, Edivaldo, que é da Joana Silva. Ela é contadora e ela pergunta: no trabalho me disseram que eu devo ter burnout. Eu ando muito cansada mesmo. Como é que eu posso saber se o problema é mais sério? Bem, Joana, um dos sintomas da burnout mesmo é a sensação de constante cansaço, né? Contudo, isso não é suficiente para um diagnóstico. Você tem outros aspectos, né, como falha de memória, irritabilidade, dedicação exagerada, negação dos problemas. Então, nem todo mundo manifesta os sintomas da mesma forma, né? O ideal seria mesmo procurar um médico para tirar todas as dúvidas, né? E você, Marcos, o que, que você acha? Pois é, Joana, você vê que essa é uma questão que está realmente permeando a vida de todas as pessoas, né? A gente tem uma série de dificuldades, por exemplo, com relação à recuperação. Eu acho que a gente precisa cuidar muito dessa questão, né? Procure dar uma olhada como é que está o seu físico, né? Procure também fazer um autodiagnóstico, né? Então, todo esse processo para entender o que está causando o seu cansaço e assim por diante, ele vai ser salutar. E aí, quer dizer, você vai conseguir dar muito mais informações para o médico que você vai buscar. Muitas vezes até a busca de um psicólogo também pode ser bastante salutar, bastante importante para você resolver a sua questão. Então, a partir do momento que você consegue auto-perceber-se, vai ser muito mais fácil você buscar ajuda que corresponde às causas mais prováveis do que você está sentindo, dos sintomas que você está apresentando. Maravilha. E temos uma pergunta também do Roberto Bastos. Ele diz: onde eu trabalho, temos que cumprir muitas metas. Meus colegas parecem tirar de letra, mas só eu sei o quanto preciso suar para não ficar para trás. Às vezes, acho que o problema é comigo, pois não dou conta de fazer as coisas direito e fico sempre em cima do prazo. Um amigo meu, que é médico, disse que eu sou muito ansioso e preciso tomar cuidado para não desenvolver burnout. Mas como posso fazer isso? Pois é, eu acho que é uma questão interessante. Não sei, provavelmente você conversou com esse médico numa situação mais de amizade, né? talvez valha a pena realmente fazer uma consulta, até mesmo com ele mesmo, né? Mas eu acho que precisa ser investigado um pouco mais. Mas de repente eu posso ajudá-lo aí com algumas questões, fazendo algumas questões que podem trazer à luz a questão de, né, qual é a questão que está envolvida. A partir do momento que eu só tenho as perguntas, a pergunta que você fez, o pequeno relato que você tem, eu pensaria, tirando algumas frases que você colocou, você disse, por exemplo, que seus colegas parecem tirar de letra, né? Eu acho que vale a pena, então, nessa hora, você dar uma pesquisada, né, de o que faz com que eles tenham essa facilidade aparente tão grande. Primeira questão, pode ser só uma percepção sua, né? A gente tem de olhar a grama do outro e ver ela mais verde do que a nossa e achar que as coisas são perfeitas. Então, tente trazer dados de realidade para saber se realmente, por exemplo, as condições são exatamente as mesmas e se não está alguma coisa diferente nas suas condições, das condições dele, né? Que de repente pode ser que ele esteja se esforçando tanto quanto você, né? Isso é uma possibilidade. Você disse também que só sei que preciso suar para não ficar para trás. Quando a gente ouve essa frase, por exemplo, eu me pergunto sobre três possibilidades, né? Primeiro, analise se o seu nível técnico, né, o nível de competências técnicas que você tem, as habilidades, o conhecimento que você tem, está exatamente no mesmo nível que seus colegas. Imagina o seguinte, uma pessoa que está, por exemplo, num grau de desenvolvimento mais júnior, por exemplo, não vai ter a mesma habilidade, mesma entrega em termos de qualidade, de velocidade de entrega, do que uma pessoa sênior. Então, se por um acaso tiver alguma diferenciação neste quesito, é alguma coisa para se pensar realmente se há uma diferença nesse ponto. Tá? Será que, por exemplo, tem alguma questão relacionada aos processos onde você está inserido? Porque às vezes você está num processo, você faz o mesmo serviço, mas você está num processo diferente dos seus colegas. É? E às vezes o processo é que está com uma falha. Por exemplo, as questões demoram muito mais para chegar para você do que para seus colegas. Então, vale analisar se a sua entrada de trabalho não está sendo afetada, fazendo com que você atrase na entrega. Uma outra questão que eu poderia pensar é, de repente, eu já vi isso de uma forma bastante comum, as empresas estarem, por exemplo, trocando softwares ou trocando equipamentos e seus colegas estarem com um equipamento muito melhor ou com softwares que você ainda não tem acesso porque a empresa não comprou a licença ou porque o processador é mais lento e assim por diante, que fazendo com que todo o seu trabalho seja muito mais difícil de ser alcançado. Pensei nessas três possibilidades, vale a pena você dar uma pesquisada nisso. E aí, Edivaldo, o que você me diz sobre o caso dele? Eu fico pensando na questão que ele falou sobre ficar sempre em cima do prazo, né? E aí, será que não seria talvez uma dificuldade na gestão do tempo ou das tarefas dele, né? Uma pequena falta de organização ali que acaba incidindo sobre o resultado ali naquele prazo, né? Será que ele tem essa tendência a procrastinar e deixar tudo em cima da hora em todos os outros aspectos da vida? Ou será que é só no trabalho que ele não está conseguindo cumprir o prazo? Né? Boa questão, tem razão. E aí, em caso, né, desse tipo de situação, eu consigo imaginar que você tem que colocar isso num processo de ação para se resolver. Tá? Então, se por um acaso, né, estiver relacionado mais à percepção o seu problema, isso não precisa ser resolvido. Né? Então, por exemplo, se você tiver, por exemplo, né, em níveis diferentes, basta você evoluir, e é um tempo natural, existe uma curva de conhecimento que leva um tempo para ser adquirida, e isso com o tempo vai se resolver. Né? Se por acaso o problema estiver dentro dos processos, né, que são de, ou até mesmo né, a questão de sistemas ou equipamentos que não estão adequados, né, você conseguindo juntar essas informações que existe uma diferença real nessa questão, por exemplo, conferindo com seus colegas, você vai conseguir perceber se o prazo de entrega seu está diferente do deles, se os equipamentos estão diferentes. Se for esse tipo de caso, leve isto para o seu chefe. A partir do momento que você leva isso e pede uma solução, ou ele vai ter, se não conseguir solucionar, ele vai colocar a expectativa de entrega muito menor para você por conta dessa questão, que é um dado de realidade que você está trazendo, ou ele vai lá e resolve, resolve o processo, compra os equipamentos que são necessários. E aí, nesse caso, é o tipo da situação que você pode relaxar, porque o problema não é seu, você identificou onde está o problema e passou para o seu colega. E um terceiro ponto é, se por acaso o problema ficar sempre em cima do prazo, como o Edivaldo apontou, isso for um padrão comportamental seu, eu acho que aí você precisa perceber que essa é uma questão sua, de responsabilidade sua, e só você vai poder mexer nessa questão. Então, é bom você mexer o mais rápido possível, senão, obviamente, alguém vai fazer isso por você. Então, eu acho que isso dá um dado de urgência. Então, eu entendo que se você fizer uma boa análise, né, algumas das possibilidades cabem a você, todas elas, depois de identificadas, você deve chamar a atenção para a ação acontecer, para a velocidade, para essa sensação de distância entre desempenho possa ser resolvida e que, de alguma forma, isso venha das suas mãos, né? Ou pedindo ajuda ou cuidando disso pessoalmente. É isso, Edivaldo. Maravilha. Eu acho que são só essas perguntas que a gente tem para hoje, né? Então eu fico esperando vocês na próxima semana. Maravilha, gente. Boa semana para todos. Estamos aqui à beira do feriado de 7 de setembro, então um grande feriado a todos vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Você ouviu O Trabalho no Divã. Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen.